o rico pode e o pobre não pode? Porque nós usamos Expire enquanto eles usam o iPod? Ou porque o rico usa 50 terras diferentes e eu tô sempre com essa porra desse short? Porque o rico é informante e o pobre é X9? Porque o rico é portador de arma e o pobre é marginal com revólver? Porque o rico recebe carinho e o pobre recebe sacode? O rico me vê do outro lado dessa telinha. A minha casa inteira não é dele e não da cozinha, mas ele vai dizer que eu sou maluco, que não sei nem do que eu tô falando. Mas o que ele tem me vê na TV é o meu verdadeiro cotidiano. Quem disse que pobre sofre mais? Não sabe nem bem o que ele diz. Na vida, pra ser muito feliz, precisa de pouco pra viver. Trabalha e entende o que ele faz. Divide o que tem pra comer. Abriga pessoas e animais. E olha no olho de quem vê. Enxerga a alma e não a cor. Enverga, mas não chega a quebrar. Trabalha com fé e com amor. E ajuda o outro a levantar. Como sobrevive um pobre? Pobre sofre mais, não sabe nem bem o que ele diz. Na vida, pra ser muito feliz, precisa de pouco pra viver. Trabalha e entende o que ele faz. Divide o que tem pra comer. Abriga pessoas e animais. E olha no olho de quem vê. Enxerga a alma e não a cor. Enverga, mas não chega a quebrar. Trabalha com fé e com amor. E ajuda o outro a levantar. Como sobrevive um pobre? Oh,